linda pequena, e volta ao sertão beber a água da fonte que canta, que se levanta do meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra, volta pra vida serena da roça, daquela palhoça no alto da serra, e a fonte a cantar, chua, chua, e a água a correr, chue, chue, para si. Que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. Lua branca de luz prateada faz a jornada no alto dos céus, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéus. Quando essa luz na altura distante, loira ofegante no poente a cair, dá-me essa trova que o pio de serra, que eu volto pra serra, que eu quero partir, e a fonte a cantar, chua, chua, e a água a correr, chue, chue, parece que alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, e a fonte a cantar, chua, chua, e a água a correr, chue, chue, parece que alguém cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Alex e Gabriel, Chuá Chuá. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é produtor de eventos em qualquer lugar do Brasil, diretor do Sindicato Rural, você que é prefeito municipal, você que é diretor social de clube, você que tem aí aquela lanchonete da moda na sua cidade, aquela churrascaria que faz eventos, ou você que gosta de promover eventos, né? Anote o telefone da RBM Música, uma empresa com mais de 30 anos de atividade aqui em Brasília, né, e que representa alguns artistas com exclusividade e tem também convênio com outros artistas. É só você ligar 61 99813-6601, 61 99813-6601, ou então o e-mail rbmmusica@gmail.com para você contratar o show de Marcia Ferreira, Eliane e Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813-6601. Ligue, você pode pedir um orçamento sem compromisso, viu?

dono da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, Aqui Mora Gente, composição do Renato Barros, Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, música que está fazendo sucesso no Brasil inteiro. No próximo bloco, eu vou te ensinar a fazer uma salada de brócolis com pimentão vermelho. Uma delícia, muito saudável e faz muito bem para a saúde. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu recebi um recado aqui pelo meu Facebook. Cleiton, o meu nome é Maria, conhecida como Lia. Através dessa mensagem, eu quero pedir uma ajuda para encontrar uma grande amiga. E você pode me ajudar, pois seu programa tem uma grande audiência em várias cidades e vários estados. Eu estou aqui em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, onde ouço pela Rádio Portal FM. Estou procurando uma grande amiga chamada Delza, que morava na cidade de Cotia, lá no estado de São Paulo, no bairro Portão. Eu fui vizinha dela nos anos 80, quando vim para Livramento. E aí eu perdi contato com ela. Ela é da cidade de Macaúbas, também na Bahia, e na época ela tinha dois filhos. O mais velho tinha mais ou menos 6 anos, deve estar com mais de 20, porque foi mais de 30, né? E tinha o apelido de Geninho. Ela morava junto da cunhada Lena e depois mudou-se para a Rua da Paz, no mesmo bairro, também em Cotia. Eu peço para quem estiver ouvindo o programa e conhecer a Delza ou o seu paradeiro, pedir para ela para entrar em contato comigo. Aqui na Bahia, pelo telefone, o DDD é 77-3444-1857. 3444-1857. Obrigado, Cleiton. Gostaria que você lembrasse dessa mensagem em uns 3 programas para que eu possa encontrar a minha grande amiga. Ô Lia, nosso programa passa lá em Cotia, lá na rádio do da Mel, a Clipe, a Rádio Clipe. De repente a gente consegue encontrar a Del, se ela estiver por lá, né? Porque faz tempo que você não a vê. Então vamos. A Lia é mãe do Tiago Moreno, que é comunicador lá da Portal FM. Vamos torcer, viu, Lia? Para que a sua amiga apareça. Quem sabe, né? Nós já achamos muita gente no nosso programa. Quem sabe a gente acha mais essa, tá bom? A dica de hoje, vou te ensinar a fazer uma salada de brócolis e pimentão vermelho. O brócolis, ele ficou popular na década de 80, quando se descobriu que ele é um legume rico em fibras e tem uma ação anticancerígena, assim como outros legumes. Para você fazer você vai fazer o seguinte, você vai fazer um molho da salada, 3 colheres de sopa de vinagre de vinho branco, 3 colheres de sopa de vinagre de vinho branco, 1 colher de chá de mostarda, 1 colher de chá de mostarda, 3/4 de colher de chá de sal, 3/4 de colher de chá de sal, 1/4 de colher de chá de alho amassado, 1/4 de colher de chá de alho amassado, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 6 colheres de sopa de azeite de oliva e 1 colher de chá de salsinha fresca picada. 1 colher de chá de salsinha fresca picada. A salada você vai pegar 2 brócolis grandes, 1 colher de chá de sal, 1 pé de alface romana grande cortado, 1 pé de alface lisa cortado, 2 pimentões vermelhos cortados em tiras. Você vai fazer o seguinte, para preparar o molho, misture o vinagre, a mostarda, o sal e o alho em uma vasilha pequena. Aos poucos, adicione o azeite sem parar de bater e acrescente a salsinha no final. Aí você vai cortar o brócolis separando os talos e reserve-os para preparar outros pratos. Não joga fora, não. Aí você vai ferver 8 xícaras de água e 1 colher de chá de sal e junta o brócolis. Bota ali, deixa cozinhar por 30 segundos, viu? Rapidinho, 30 segundos. Escorra bem e lave bem com água fria. Aí você vai misturar os 2 tipos de alface, o pimentão e o brócolis em uma saladeira grande. Junte o molho, misture bem. Dá para 12 pessoas isso aqui, dá para você servir 12 pessoas, né, uma salada que é a abertura da sua refeição, não é o prato principal, né, mas você serve e vai ficar uma delícia aqui. Sabe que essa aqui eu vou experimentar, não fiz ainda, mas já separei aqui, porque eu sou metido a cozinheiro, eu gosto de cozinhar também. Bom, já que nós estamos falando de comida saudável, que eu gosto de cozinhar, uma das coisas que eu gosto de fazer é cozinhar para a família. Só no sábado é que eu tenho a família em casa, eu durante a semana inteira eu fico praticamente sozinho, o povo sai tudo, né? Essa vida de hoje é uma correria danada. E uma das coisas que eu gosto é de cozinhar para a família. E eu vou trazer aqui uma música que eu gravei no meu primeiro disco, e depois eu regravei no disco que eu fiz na 3M, uma música que eu fiz em homenagem à minha mulher, e que serve para homenagear a todas as mulheres do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Companheira. Eu te quero só minha, no meu quarto trancada, numa cama estirada, prontinha pro amor. Mas na hora da briga, na luta da vida, te quero a meu lado, lutando comigo, com força sem medo, vencendo o castigo que pra mim é viver. Enfrentando meus dias, quebrando barreiras, vencendo a dor, mostrando ao mundo tua força de vida, todo teu valor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços. Cleiton Aguiar cantou dele, Companheira, para o Jorge Luiz Lessa de Lima. Eu não sei de onde é o Jorge, ele não me falou, mas não tem importância. Seja bem-vindo, viu, Jorge? Ele está chegando para fazer parte do Facebook do perfil número 2. Um abração para o Jorge.

Fiquei fazendo exames até agora. A pancada na cabeça parece que não causou lesão séria, mas eu tive uma fratura feia na perna direita e talvez tenha que amputar o pé. A mulher respondeu assim: quem é a Paula? Ela estava pouco se lixando que o marido estivesse todo arrebentado. Ela só queria saber quem era a Paula, né? Bom, são coisas que só o casamento explica. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Aniversariando hoje a minha amiga Meire Pereira, lá do Gama, o Eldo Gomes, Adride da Silva Gonçalves, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais, o Eduardo Fernandes, meu amigo Pimenta, meu amigo Eliovaldo Ferreira em Braslândia, o Arthur Mix, Ira Lídia Moreno, Edilson Roseira, o Ramon da dupla com o Léo, o caminhoneiro Sérgio Luiz, o grande músico de Brasília Evandro Barcelos, a Lidiane dos Santos, meu amigo Lino Habib, a Ângela Maria de Bastos, minha amiga Ângela, a Gilda Rodrigues, a Janete Dornelas, grande cantora lírica de Brasília, minha amiga, a Jéssica Carlo, uma gatinha que está fazendo 22 anos, o Fernando Fernandes, Marcione Barreira de Macedo, Glaide Campos, Sá Domingos Arruda, o meu amigo, meu conterrâneo Álvaro Henrique Borges Matias e Claudinei Botelho Batista. E para você também que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu separei aqui uma oração desejando a todos vocês muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou à página 33 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração Meu Deus, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Eu não tenho ideia de para onde estou indo. Não vejo a estrada à minha frente. Não posso saber com certeza onde ela irá terminar. Nem eu conheço perfeitamente, e o fato de pensar que estou seguindo a vossa vontade não significa que o esteja. Mas creio que sim. Creio que o desejo de agradar-vos realmente vos agrada. Espero ter esse desejo em tudo que faço. Espero nada fazer fora desse desejo. E sei que se eu o fizer, vós me conduzireis ao caminho certo, mesmo que no momento eu o ignore. Portanto, confiarei em vós sempre. E ainda que pareça estar perdido e na sombra da morte, não terei medo, porque sei que nas minhas provações nunca me abandonareis. Amém. Belíssima oração, meu Deus, que faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, pode usar o nosso e-mail, programa cleitonaguiar@gmail.com. Eu vou fazer a oração e vou dizer que foi você que mandou

triste volto arrependida para o meu antigo lar. Abatida e comovida, com vontade de chorar. Vim rever o meu pé de cedro, que está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa forma rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiá, Lady Laura cantaram dele, do Zacarias Mourão, Pé de Cedro. O pessoal lá do Coró está curtindo agora o som da 95,5 FM. Dentro de poucos dias vai começar a programação da rádio. Por enquanto está tocando só música, mas já já vai ter os programas lá na 95,5 FM de Coromandel. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. A felicidade não é a ausência de conflito, é a habilidade de saber lidar com ele. A felicidade não é a ausência de conflito, é a habilidade de saber lidar com ele. É a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla João Marcos e Nando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, na Rede Brasil de televisão, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Você pode me assistir pelo canal local, mais de 200 cidades do Brasil, 22 capitais já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Mas se você é assinante da Sky, você pode me assistir no canal 175, na TV Oi 139, na Claro TV 133, na GVT 248, na TV Vivo 237, na TV CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, da Rede Brasil de televisão, recebendo neste domingo uma entrevista sensacional com o maestro Pinóquio, o grande maestro, o grande compositor de Jorge Mateus, de Gustavo Lima, de Chico Rei Paraná, de Maria Cecília e Rodolfo, ele que também vai estar presente, o Wagner Simão, né, numa entrevista, um programa especial, o Pinóquio contando, ele que saiu de Dourado Quara, onde o nosso programa passa lá na Inovação FM, do meu amigo Fabiano, e ele vai contar como é que ele saiu do interior para se transformar no maior maestro sertanejo do Brasil. Muito interessante, domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla João Marcos e Nando, Baladeiro. Eu sou baladeiro, o que é que tem? Joga a mão pro alto e pode vir você também. Eu sou baladeiro, vamos lá, grita aí quem tá solteiro, tô na balada. A casa tá bombando e tem mulher pra todo lado. Arrumo qualquer um e saio de gosto colado. É uma festa louca, só não entra quem não quer. Vem Dodge Ram chegando carregada de mulher. Postei um Facebook, me ajude a compartilhar. Convide os seus amigos que essa festa vai bombar. Eu sou baladeiro, o que é que tem? Joga a mão pro alto e pode vir.